Você que é o meu amor, você que é a minha paixão, me mata de dor, me deixa na solidão. Não vou cair mais na sua tentação. As noites se passaram, eu naquela agonia. Se sorria ou chorar, nem eu mesmo sabia. Jamais pensei que te esqueceria. Jamais pensei que te esqueceria, mas cansei de esperar. Você chega da rua fingindo me amar. Não sei qual é a sua. Talvez você goste mesmo é da lua. Talvez você goste mesmo é da lua. Você que é o meu amor, você que é minha paixão, me mata de dor, me deixa na solidão. Não vou cair mais na sua tentação. As noites se passaram, eu naquela agonia. Se sorria ou chorar, nem eu mesmo sabia. Jamais pensei que te esqueceria. Jamais pensei que te esqueceria, mas cansei de esperar. Você chega da rua fingindo me amar. Não sei qual é a sua. Talvez você goste mesmo é da lua. Talvez você goste mesmo é da lua.